Temos ainda muitas coisas erradas. Planeta de provas e expiações, nós ainda estamos renascendo sobre provas e expiações. O que, que são provas e expiações? Provas é quando a gente nasce aqui, a gente encarna novamente aqui, com livre e espontânea vontade de encarnarmos aqui para fazermos aquilo que é o melhor para nossas futuras existências. E as expiações são quando são as encarnações impostas. São encarnações de espíritos, às vezes, milenares, espíritos, às vezes, bastante teimosos, que seriam, digamos assim, aqueles espíritos hoje bastante rebeldes, alguns até bastante violentos, que foram impostos. Eles foram impostos à reencarnação. Então, eles, de maneira imposta, de maneira impositiva, existe uma obrigatoriedade, que é a lei da reencarnação, que é acima de tudo, que é a primeira grande lei. É uma das grandes leis que regem o universo. É a lei da reencarnação. Depois existe a lei do trabalho, existe a lei da ação e reação, existe a lei da destruição, que às vezes as coisas acontecem, grandes destruições acontecem para que depois aconteçam grandes construções, grandes evoluções, mas não existe a lei da violência. Vocês perceberam que vocês podem ler em qualquer livro das obras básicas do Kardec que existe todo tipo de lei que rege o universo. São leis naturais ou leis de Deus, leis divinas, mas não existe a lei da violência. Então, até que nós estamos ainda sendo regidos por uma lei violenta, nós estaremos ainda dentro de um planeta ou país, mas a questão mesmo é planetária, né? De provas e expiações. E para que nós possamos chegar a um planeta de regeneração, é preciso que não haja mais nenhuma violência contra qualquer que seja um ser humano. Então tem uma carta aqui, irmãos, a mensagem do Albino Teixeira. Ela foi psicografada há bastante tempo, né, pelo nosso grande amigo e nosso grande exemplo de vida, né, Chico Xavier. E ela se dirige a essas pessoas que realmente caíram, essas pessoas que realmente elas adentraram na questão da violência. Assassinos, estrupadores, assaltantes. Então, ele escreve essa carta endereçada a nós e endereçada ao mesmo tempo àquelas pessoas que estão tentando ou que talvez nunca tentaram sair desse mundo violento. Nossos irmãos, um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos são chamados criminosos, mas em verdade foram doentes. Sofriam desequilíbrios da alma que lhes encravava no ser quais moléstias ocultas. Eles viviam, algo lhe encravava na alma, porque eles sofriam moléstias ocultas. Praticaram delitos? Sim, praticaram crimes. Hoje, entretanto, procuram-te, a nós, companhia, sonhando renovação. Amaram ignorando que o afeto deve estar vinculado à harmonia da consciência e amargar um terrível secura em labirintos de sombra, a suspirarem agora pelo orvalho da luz. Isso aqui é um poema, isso aqui é coisa linda. Se alguém que depois tiver uma cópia para estudar isso aqui, é altamente poético e filosófico. Eram sovinas e sonegavam o pão à boca faminta dos semelhantes. Contudo, pretendem contigo o reingresso na escola da caridade. Acreditam-se em regime de exceção quando o orgulho lhes assoprava a mentira. No entanto, após resvalarem no erro, refugiam-se na tua fé, anelando refazimento. Anelando refazimento, necessitando ajuda para os seus refazimentos morais, éticos. Renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. Todavia, presentemente, buscam-te os olhos e apertam-te as mãos, ansiando esquecer e tentar recomeçar. Não desfite o desacerto. Não tente fitar, não tente apontar o desacerto dele, aquilo que ele não acertou. Alimente-lhes a esperança. Não te animarias a espancar a cabeça de quem estivesse a convalescer depois da loucura, nem cortaria uma pele em cicatrizes recentes. Rende, pois, graças. Enfermos, graças, enfermos graves da alma, todos nós fomos um dia. Todos nós um dia fomos enfermos graves da alma. Rende, pois, graças a Deus, que se podes prestar auxílio, porque se chegastes a um grau de restauração em que te encontras, é que, de certo, alguém caminhou pacientemente contigo com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Olha só que final. Rende, pois, graças a Deus, que se podes prestar auxílio, porque se chegastes ao grau de restauração em que te encontras hoje, é que, de certo, alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Imagine nós quanto é que nós erramos nas nossas vidas pretéritas. Será que nós temos direito de julgar? Será que nós temos o direito de dizer assim que a não violência, ela depende de uma outra violência maior? Ou que a não violência é a resposta lúcida da lei do amor? Então fica aqui um breve comentário, que é isso que eu queria dizer hoje. A não violência é a resposta lúcida do amor, e não uma violência maior. Obrigado.